lance a rede, pescador. Pra esquerda ou pra direita, Jesus Cristo assim mandou. Lance a rede, pescador. Pra esquerda ou pra direita, Jesus Cristo assim mandou. Tem muita gente desejosa pra pescar, gente pescando no rio, gente pescando no mar. Eu também sou destacado pescador, pesco almas para Cristo com a isca do amor. Eu pesco sempre nas encostas brasileiras, pesco sempre de canoa, também vou de baleeira. Só pesco peixe pro meu mestre de primeira. Minha rede malha fina, malha boa de carreira. Eu também pesco aqui pro lado do sul, lá pro lado do nordeste, pesco em Aracaju. No centro-oeste, nos estados brasileiros, sou um pescador de Cristo, só não pesco por dinheiro. Eu pesco almas em todo lugar que vou, lanço a rede e vou puxando, sempre em nome do Senhor. Vem cada peixe, cada um vem mais bonito, só tem peixe de primeira pro meu mestre Jesus Cristo. Lance a rede, pescador. Pra esquerda ou pra direita, Jesus Cristo assim mandou. Lance a rede, pescador. Pra esquerda ou pra direita, Jesus Cristo assim mandou. Lance a rede, pescador. Pra esquerda ou pra direita, Jesus Cristo assim mandou. Lance a rede, pescador. Pra esquerda ou pra direita, Jesus Cristo assim mandou. Lance a rede, pescador. Pra esquerda ou pra direita, Jesus Cristo assim mandou. Lance a rede, pescador.